0-5, assim que eu vou iniciar 6320. E 121? E 4, autorizado já em vocês. 394, faz autorizado até o ponto de espera. Indy Alpha, Latour em 1-9, décimo meio, ajustado 9-2, bom voo. Salvador, 35489, com 28 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, mais estilo para o táxi. 8 trip, a tua seguir inicialmente até sair do pátio 3, observando a Avianca que ingressa via Juliette e após. Vai parquear no 04, após a vinheta você prossiga. A principal, Indy Alpha, 18 metros de espera com a torre, o ajuste é no 0-1-2. Vai prosseguir pelo pátio 3, após a vinheta vai prosseguir pela Indy Alpha, e no ponto de espera chamada a torre em 1-8-6. 1-8-6, a torre. 1-8-6, 35489. V3-1-0. Bolchoné, após que a TR livrar o pátio 3 e o eixo da Juliette, pode prosseguir a Juliette até o portão 07. Ok, aguardo a TR e prossegue para o 07, Bolchoné, 6210. Se for possível, eu vou amar um. Por favor, transponde que eu paguei o senhor. Consegue, grato. Tantri 193, para cópia. Está pronto, cópia, Tantri 193. Galeão 3820 aprovado, rota Tuzulu 10, decola 10, curva direita. No perfil da El Leda, após Leda, voa Bride, deceptar o via e conforme o plano após. 5057, o transponder, controle Atéria 199, decimal 35. Autorizado Galeão 320, grau, controle de volta da 190, secretar El Leda, curva direita 30. Controle geral 36. Confere, pontão 11, chama o contato para o puxo acionado. Pressionei 6315, cópia. Eu recebi frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 2545, 2085, derrota. 5064 transponder, controle opera em 199 no 35. Arbor, Elefa, após Arbor Elefa, e após em Elefa, que é a ferrovia, o primeiro 21, e sai conforme. Eu acho que a Brava está passando o farol da barra. Pontão 10, chama o plano para o posicionar. 1924, decolada 01, chama o controle, frequência 1935. Controle com 1924, decola na PUC. Contato radar, sobre nível 350, puxa o PUC. 350. Controle Salvador, tá 3216 na sua escuta. Contato radar, seu pneu 350, perfil Momo. Perfil Momo, solicita assim que possível, front. Gente, aguarde. Uno 394, autorizado decolagem, vistulo 0, vendo no 50 graus com 079. Onde sequência livre para a autocoordenação, Roberto Cabral. Seja, mantém posição, trip 549. Estou localizador de 7, aproximação Xeme Torres, 586, bom pouso. Patango Oscar, Papagô, chamou? Socorro que mando, Maracá, radial ideal 280, 130 milhas, Salvador. Ah, decolando ao 97, confere o Oscar, por favor. Ok, vamos lá então. Parte 5, ciência que é 202, como já dito. Autorizado Maracá, 080, plano Yankee. Até a área 2. Afastando a radial 2, 8 horas para 130 milhas, aprovado. Tocando a 97, curva direita, no perfil da Arbor, Arbor direto Maracás. 5042, o transponder e controle a PR1 no 9 do sinal 35. 0, vento 150 graus com 08 nós, que legal no 0 ou no 2. Pátio 5, para acionamento da decolagem, torre agora em 1-8, décimo meia, ajustado 1-0-2, bom voo. Desculpa, Golf. Vê se ela reposta para o táxi. Portão 11 autorizado, se você não é, então. Vai para o táxi, né? O 489, convite revisar o contrato internacional. Após o pouso do mesmo, autorizado a olhar em manter. O Círio, acho que é o Pagolfo. Do táxi, reporte para ingresso, não no 7. Bomba 09, controle. A 52 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100. Serviço radar terminado, chame agora ideal, sequência 1201. Então, chame solo, 1219. Let's go. 254, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência chama 2545, alterna 2085, boa viagem. 089. Paulo Salvador, 25626, então. Bem-vindo, Alfa Filho Pátio 3, 626. Sobre o Golf, autorizado ingresso na 17, aponte pronto. Livre 5489, decolada 09, chama controle, frequência 1935. 1935, grato, boa. Controle Salvador, é o Trip 5489. 5489, contato radar, sua para o nível 200, perfil Arbor. 200, perfil Arbor, possível voar. Possível voar com referências Elefa, senhor? Vou Elefa. Elefa 5489. Tudo na meia, controle Salvador? Ah, escuta, tem 2 na meia. Passa nível 240, chama o centro Recife, frequência 1245, alterna 2685, boa viagem. 1245, senhorão, centro Recife, uma boa tarde, está 32 na meia. Natal, 170? Um, 159 no meio, Natal, aprovado 170, decolando 190, curva à esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, após direto, 5056, transponder, controle da PR 199, decimal 35. Chame para o acionamento. Direcionamento, chame para o táxi 56 ou 59 no meio. Passa nível 90, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. Que é o Papa Golf, decolado 23, chame controle, frequência 1935. Golf. 3. Táxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera 1-0. Ponto de espera torre 1-8, esse mal meio ajustado 1-0, 1-2. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera vai te matar 3-0, boa tarde, boa tarde. Zulio Oscar, Papa Golf. Oscar Papa Golf, contato radar, sopa nível 080, perfil Arbor. Ok, 080 na Arbor, vai manter a restrição, 030. Subir para 080 na Arbor. Ok, agora liberado da restrição, vai subir. Estou com o rebanche, vai cruzar a retaguarda, posto prato, está vivo no 03, sempre está aqui. No meio com o PB? Sim, a intenção é decolar a partir da hotel, da interseção ou vai até a cabeceira? Sim, ok, está autorizado inicialmente até o taxi hotel, é ponto para o cruzamento da 1-0. Autorizado, alié decolado. Pistão no zero, vendo no 170 graus com 07 nós. Então 3193. Autorizado, alié decolado, é 1-0, tá 3193. Mantenha a posição no hotel, o tráfego está decolando agora, força aérea 59 no meio. Vamos ver, chama o táxi também. Hora 59 no meia, autorizado o cruzamento da 1-0, após táxi será via Delta, Alfa e reporte antes da GDF. 3:55, galeão com alternativa 165 a bordo para o táxi. 165-355, táxi aprovado. Índia e Alfa, teu ponto de espera no zero, no ponto de espera torre no 8:6, ajustado no 0-2, bom voo. Índia Alfa, tudo aí também no ponto de espera com 1-3-3-3. Boa tarde, Tan 3193, decolar na Dael, quando frio pro de Dael. 3193, contato na Dael, sua Dael. 380. Dael 380, muito grato, Tan 3193. Prossiga Juliette, participar, Índia, Alfa novamente, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1:08, ajustado no 0:02, com voo. O 35489, pode voar direto destino, é, pro diretor 35. Aguarde. Controle. Nossa, Papa Golf cruzando 4.500, autoriza pro do destino. Quem é pro ideal? 281. Não entendi. 281. Vou direto, poderia informar o ponto de cancelamento das regras? Vai ser a 130 milhas do VOR Salvador. E o chamado para pouso? O estimado para pouso vai ser 1-8, 1-5. Ciente. 5489, passa nível 140. Chama agora o centro Recife, frequência 1260, até 1288. Boa viagem. 60-288. Pessoal, eu tenho possível coordenar com o centro Recife a pegar pro de brinde. Chamente Boi Leda. Leda, 3-1-3. Galeão 2-3, Paulo Salvador, confirmando Galeão 3-6-0. Provado, 3-6-0, Galeão, volta a via para o 1-0, decolando ao 1-0, você à direita, no perfil da Dael, Leda, poxa, Leda voa bridge, intercepta aerovia e sai com foto. 5077, pode responder, controle opera em 1-9-3-5. Esto, portão 04, chama o portão para o posicionamento. Para o táxi, eu chamei a 6315, com autonomia de 4 horas e 10 alternada, Galeão, cidade maravilhosa, COB 141, 419. Alto B? 141. 141, estou confirmando, o melhor terra do mundo ainda é Recife. O 6315, táxi ia participar o Indy Alpha, 18 menos, ponto espera com a torre, 1-0-2. Principal Indy Alpha, 14-18-6, com a chamei a 6315, o melhor do mundo é Salvador, mas a maravilhosa é do Rio. É. 333, contato radar, SUP nível 360, perfil da El. SUP 360, perfil da El, Google 333. Série 5. 9-1-6, autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-6-0, grosso com 0-6-9. 359 no meio, decolar 224, chame controle 1935. Graças, 935, graças. Quando no meio, contato radar, sobre nível 170, perfil Puka. 1935. Torre Salvador, vamos botar. Está na minha 3, vamos botar a da prova. Autorizada Aliá e Mateus, CNE 63 no 5, pista 10. É, 59 no meio, contato radar, sobre nível 70, perfil Puka. Certo. 193, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351-3325-3193, obrigado, bom trabalho. Autorizado decolagem, pista no 0, vento no 60 graus com 089. Minha decolagem decolado 27, chama controle, frequência 1935. 1935, obrigado, bom dia, boa tarde, você na 305. Olhe Salvador, muito boa tarde, você na 305, decolando, você escuta? Data radar, supra nível 360, perfil Arbor. Na Arbor 360, você na 360.